corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Esse é o primeiro Omelete Nights de 2014. Já começou quente. Já tá quente. A gente tá aqui há 40 minutos antes do início do primeiro programa do ano, porque Dani Taranha... Não teve nem a vinheta. Fala, oi, meu nome é Dani Taranha. Oi, gente! Feliz ano novo! Feliz ano novo pra você também, Dani Taranha. Apesar de toda essa pressão que eu tô sofrendo não, aqui. Não tô te fazendo pressão, eu só falei... No fundo, sabe o que é? Você é uma mulherzinha. É isso que você é. Claro que eu sou. Toda mulher é mulherzinha. Toda mulher é mulherzinha. Mas vamos contextualizar. Ainda mais se você tem o tamanho pessoal, da Dani Taranha. Nossa, né? Obrigada, Hessel. Valeu. O bicho tá pegando hoje. O primeiro programa do ano é assim mesmo. É, as pessoas... A gente tava já há muito tempo sem gravar. Estava tudo... Guardado, né? Represado, sim. Sentimentos represados nesse quarteto. Sim, sim. Né? É verdade, estamos soltando tudo hoje. A Dani tá puta aqui, tá louca da vida, porque acha um absurdo que eu pedi a Carol em noivado e não... Não, você pediu ela em casamento. Você pediu ela em casamento. Não dá pra pedir em noivado. O noivado é o que acontece, é cara, o estado... ninguém me explicou isso, entendeu? E a gente começa 2014 assim, né? Começa assim, esse olha, vai ser o feliz. Ano do barraco. E você começa quem feliz, é? Você não falou aí. Meu nome você... é Thiago Romariz. A romarização. A romarização. A romarização, adorado por homens e mulheres. Homens e mulheres, exatamente. E eu sou o Marcelo Hessel, vou me apresentar aqui, tá? Dá licença. Que quem adora Marcelo Hessel? Quem adora? Ninguém adora Marcelo Hessel, é a pessoa mais odiada da internet brasileira. Adora Marcelo Hessel, eu vou te dizer, eu te adoro, tá? Começo aqui, minha declaração. Oh. Viu, Marcelo Hessel? Só preciso do seu amor, eu vi muitas fotos nossas esses últimos dias. Pois é, começaram a mandar umas fotos nossas aí, tipo, achar foto nossa antiga, mandar pra gente. Ah, é? É. Ah, legal. Vocês andavam muito juntos? A gente sempre andou muito juntos. Sempre andou faz, muito juntos. Sei junto. Lá, faz 10 anos que a gente... É porque a gente nunca coisas. Ficou noivo. Esse porque, né, Hessel, se ficar noivo tem que casar, né, gente? Tem que casar. Tem que casar, exato. Né? Tem que trocar o anel, né? Tem que trocar o anel. Eu não sei onde, de novo, olha, só pra concluir essa questão aqui, pra mim é uma coisa assim, você tem estágios, você namora, você conhece a pessoa, aí você namora um tempo, aí você noiva um tempo, noiva, né, sei lá. Sei lá. E aí depois você um dia casa. São estágios, como os estágios... dos insetos, assim, você tem a larva, aí você tem ai, a pupa, Deus. E aí você tem o inseto formado, entendeu? Só te falo pra uma coisa, é vou te falar uma coisa muito séria agora. Eu tô no estágio da pupa, eu sou uma pupa. Você tem até 2016, eu estou te dando esse prazo. Vamos casar logo? Parar com essa palhaçada e vamos começar o programa direito, né, Érico? Você faz o que você quiser. Da forma que tem que ser, omeletenights@omelete.com.br. Não, Dani, eu fiquei sabendo que você tá assistindo Cavaleiro Zodíaco. É verdade, isso? Estou vendo aquele que eu fiquei confusa com o nome, porque Lost o Canvas. Netflix fala que é Lost Canvas, mas quando abre fala que é a Saga, Saga de Hades. Então eu não sabia se era um, se era Saga outro, se os dois... Né? Saga de Hades. Ou se os dois eram a mesma coisa. O Lost Canvas é uma sub-franquia, assim, não é uma sub-franquia, mas é um derivado... que se passa no passado, você não tem nenhum dos Cavaleiros de Ouro tradicionais, não tem o Seiya, não tem o Shiryu, nem nada. É. E é uma saga dentro do Lost Canvas, que é a Saga de Hades. Saga de Hades, né? Saga de Hades. Não, é, tá, entendi tá mais ou menos. Olha, eu vou te dizer, eu nunca assisti Cavaleiros do Zodíaco, porque eu olhei aquilo lá, tô com os caras brilhantes, cabeludo, trejeitos e tal, falei, putz, trejeitos. Esse negócio... Olha, você era velho também, né? Mas você já era mais velho quando fez sucesso. É que você já era velho. Quando passou na Manchete aqui, eu era... adolescente ainda, eu tinha, sei lá, 16 anos, 15 anos. Mas você ficou com desejo por outros homens assistindo Cavaleiros? Não fiquei. Não fiquei, não. Mas apesar de eu ter me emocionado quando o Andrômeda deitou ali do lado do... pra esquentar. Do Yoga pra dar uma esquentadinha nele. Falou, vai lá, só termina as casas lá, eu vou ficar aqui esquentando ele, tá? Porque ele tá machucado e tá dodói, eu vou deitar do lado dele, vou ficar abraçadinho pra esquentar ele. Ele, vocês sentou, não... do lado do... ele sentou no Cavaleiro de Piroca, né? Como é? Cavaleiro de Piroca, cisne. Cavaleiro de Ganso. Ele deitou e ficou lá transmitindo o chakra dele, esqueci como chama, o Cosmos. Ficou lá transmitindo o Cosmos dele. E ver aí se ele não... virou o Cavaleiro de Sêmen. Isso, pra ver se ele alcançava o sétimo sentido do amor. Tá certo. Não. Todo mundo que assiste Cavaleiros do Zodíaco sabe disso. Não, não sabe. O que, que não, eles são? Não sabe. Eles são não sabe. Eu te falo porque, tipo, quando eu era mais novo e assistia, eu nem pensava nisso. Mas hoje, nisso. Você, assim, não, hoje eu tenho você, certeza. Thiago Romariz, Tiago Romariz, você é fã de Cavaleiros do Zodíaco, você tem um Cavaleiro do Zodíaco na sua mesa, dois. No escritório, dois. Dois. Você precisa andar em par, senão, né? Senão não tem bunda lelê, né? Como é que esquenta um não outro? Não tem o bunda lelê astral, não tem como tem esquentar um ao outro, não tem o Cavaleiro de Piroca, não tem o Cavaleiro de Sêmen. O pirocóptero é o poder do Cavaleiro de Piroca. Mas assim, hoje, você, beleza, você é fã de Cavaleiros do Zodíaco, e aí você sabe que é meio gay, né? Sim. E tudo bem. Sim, não tem problema nenhum com isso. Não, mas é isso que... Eu acho que isso é o que diferencia os homens dos meninos. Né? Você gostar do negócio que é meio gay, mas falar, não tem problema, que é meio gay. Beleza. Não tem problema, mas tipo, não é demérito nenhum, tipo... Mas ao mesmo tempo, quando você é adolescente, assim, tem uns negócios muito de baixo, entendeu? Tipo, tem um Shiryu que ele inverte a porra da cachoeira, entendeu? É. Tipo, ele inverte o sentido cachoeira da cachoeira. Cachoeira de macho, desde quando? Não, ele inverte. Não, ele inverte, ele dá um soco. Desce. Ele dá um soco tão foda que ele inverte o sentido da porra da cachoeira, não é nem o rio. Entendeu? Tipo, ele não inverte o sentido do rio. Ele inverte o sentido da cachoeira que está caindo. Ele faz subir a porra da água com um soco. Aí você fala, nossa, eu quero ser o Shiryu. Pelo amor de Deus. Só que o que eu faço pra ser o Shiryu? Quando eu era criança, eu era apaixonada pelo Shiryu, né? Eu gostava do Shiryu. Uma vez um amigo meu fez o desenho do Shiryu pra mim. Ele desenhava bem, desenhou direitinho. E tem uma coisa também no Cavaleiro do Zodíaco, que é tem o Shun, que é o Cavaleiro de Andrômeda, que ele sempre falou que todo mundo que ele era o mais viado. Chupa. E aí... Toda a viadagem é concentrada no Shun, entendeu? Uhum. E os outros são muito macho. Mas ele admitia? Não, mas o Yoga era meio viado também. Ah, porque ele tinha um lance que ele gostava da mãe. Todos esses caras muito apegados com a mãe, você sabe, né? Não sei o que você tá falando. Mas aí a viadagem ficava toda pra um cara só, entendeu? Aí, tipo, o Seiya era o cara... É o principal. Mesmo porque o poder dele era pó de diamante. Fala sério, né, mano? Pó de diamante? O que tem? Cara, pó de diamante, tipo, é como... Se tiver pior que isso, seria só o poder do Paetê, ou o poder da lantejola. Exato, o poder da lantejola, chuvas de lantejolas. É, porque pó de diamante é igual glitter. É glitter, sabe? Mariah Carey, assim. É o poder da Mariah Carey. É, você tá lutando com o cara que é, tipo, a encarnação do mal, e você solta um poder, assim, que são uns brilhos. Gente, mas brilho é tudo, né? Fala a verdade. Olha lá, tá vendo? Ah, tá vendo? Brilho é tudo. Brilho, você faz o look com brilho, é maravilhoso. É verdade. Vou tentar assistir, no próximo Omelette Nights eu volto. Ótimo. Pra contar a minha impressão. Tem no Netflix, veja. É, então, por isso mesmo, que eu gosto da praticidade. Eu vou tentar fazer isso. Eu vou assistir uns episódios aí, no próximo Omelette Nights eu venho pra dar o veredito. Eu quero estar errado também, entendeu? Vocês gostam tanto. Eu vou tentar, tô fazendo 40 anos mesmo, né? Daqui a pouco, pois aí é. Mais uns anos aí eu faço 40. Tá na hora de começar a experimentar essas coisas. Tem que experimentar umas coisas. Você pode dar o cu, você pode assistir Cavaleiros do Zodíaco, né? Ou você pode dar o cu assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Omelette. Vou ler o e-mail, omeletenights@omelete.com.br, do André Ruedel. Ele é de Itu, tem 23 anos. É, gosta da gente, acha a nossa química maravilhosa. Ele não usou maravilhosa, ele usou sensacional. Sensacional. Maravilhosa. Ela foi maravilhosa, então. Que legal essa palavra. E ele falou parabéns, obrigada. E aí ele entra aqui. Se vocês pudessem entrar na mente das pessoas, na mente de quem vocês visitariam? E se pudessem implantar uma ideia, qual seria? De novo, né? De novo. De novo. As pessoas sempre voltam com a origem. Com a origem. Elas gostam, né? Elas gostam de provocar, né? Vocês é um filme também. Bom, né? E aí, na mente de quem vocês entrariam? Pelo menos não é gay a origem. Quê? Como não é gay? Existe diretor mais gay que o Christopher Nolan? Você acha o Christopher Nolan? O Christopher Nolan é assexuado, cara. Eu acho assexuado. Não, mas ele é baiola. Eu acho assexuado. E tem o Tom Hardy também. Tom Hardy é super afetadinho. O Tom Hardy, ele é bi, não é? Darling. Ele é bi, não é? Sim, mas ele é super afetadinho. O Tom Hardy é a melhor coisa de origem. Também acho, mas e aí? Não é porque eu tô falando que ele é gay ou afetado que é ruim, não. É só porque ele é gay. Sabe quem eu acho bonito de origem, que as pessoas me julgam por isso? Acham que eu tô louca. O indiano. Que ele é horroroso. Tem indiano, tem indiano. Tem o indiano, tem o indiano. É o cara do sedativo. Não, esse, para, não. O Cillian Murphy. Ah, sei lá, ele não é feio. Não, ele é tão lindo. Eu acho ele esquisito. Ele é tão lindo que ele é feio. Tem pessoas que são assim. De tão bonitas são feias. O Cillian Murphy é assim. Ele é assustador. Mas eu acho ele lindo. Você não acha? Não acho. Ah, não. Que bom. Então. Qual era a pergunta mesmo? A pergunta era: se você entrar na cabeça de uma pessoa. Entrar na cabeça de alguém, quem. Quem você entraria e o que você implantaria lá? Se você pudesse implantar uma ideia. Eu entrar na cabeça do Peter Jackson. Fala o seguinte, cara: a partir de hoje você só pode fazer filmes com no máximo 1h40. Por favor. Ótima. Filmes de 3 horas. Ótima ideia. Não funcionam mais, entendeu? Tipo, eu gosto muito dos filmes, mas. Acho que você vai fazer filmes melhores com 1h40. Fala pra ele, menos é mais, Peter Jackson. É. Menas é mais, Peter Jackson. Menas. Menas. Você, Marcelo Hess. Eu entraria na cabeça do Stephen Hawking para tentar entender o sentido da vida, se estamos sozinhos no universo, porque ele sabe tudo, né? Mas ele é meio tortinho, assim, ele não consegue... Que dó. Não, dó do Stephen Hawking. O Stephen Hawking é incrível. Stephen Hawking o quê? O Stephen Hawking é a maior mente. Ele é a maior mente, exato. Eu, pô, queria conhecer a mente do Stephen Hawking. É, mas o que, que você ia implantar lá? Não ia plantar nada. Só queria entrar, eu queria lá. Entrar lá e conhecer. E aí, Érico? Eu queria entrar na cabeça do Marcelo Hessel. Porque ninguém sabe o que ele tá pensando nunca. É. Não isso é verdade. Como não? Todo mundo sabe. Vai passar o filme do Christopher Nolan no, na TNT lá, que reprisa a cada meia hora essa merda. Aí o cara no Twitter, Hessel, assiste lá e tal, sei que você vai gostar, não sei o quê. Todo mundo sabe, todo mundo já tá ligado. Não, mas eu queria saber o que você pensa sobre tudo, entendeu? Sobre tudo. Eu queria saber o que você pensa sobre mim. É? É. Adoro você. E qual é a sementinha que você ia plantar na minha cabeça? Eu acho que eu ia plantar em você, Marcelo Hessel, assim, pra você ser mais aberto, mais expansivo, abrir seu coração. Você abriu seu coração. Profundo isso. Você quer que eu seja menos chato. É, sei lá. Eu gosto do resto chato. Eu também gosto do resto chato, tô zoando. Não vou colocar minha semente dentro. Ah, um abraço, você, vai, não. Agora. Não quero sua semente agora. Eu não vou colocar minha semente dentro de você, senão a gente vai ter que casar e você vai ficar me enrolando. Ah, omelete. Nights. Mais um e-mail aqui do Felipe. Minha pergunta é: se vocês pudessem colocar algum personagem da ficção para governar o país, quem seria? Eric Borges. O personagem da ficção é o Eric Borges. Eric é isso? Borges. A gente não tinha respondido, não, porque eu acho que eu falei. Porque tudo pra minha resposta é Tiririca, mas eu achei que eu tinha falado que era Tiririca. Nossa, que é meio novo. Não, esse é novo. Mas não. Pode a ser a resposta o Tiririca. É Tiririca, de qualquer forma. Mesmo porque ele se mostrou um ótimo deputado e tal, ele vai em todas as sessões, ele. Não falta em nenhum, pô. Vídeo tiri. Dele de Natal é atemporal. Eu vou assistir aquele vídeo de Gobels, tá aí. Todos os natais da minha vida e vou rir sempre. Tá aí. Por mim, se o Tiririca fosse presidente, podia voltar a hora do presidente. Sim. Na a TV, semana a semana do presidente. Baram, baram, pam, pam. Eu tenho um ótimo presidente. Pereio. Pereio. Pereio daria um bom presidente também. Pereio é um excelente presidente. Ele foi eleito vereador aqui? Acho que não, não né? Não sei. Conseguiu. Eu sei que eu sou fã dele, ele é maravilhoso. Ah, eu continuo insistindo que Eric Borges tinha que ser presidente. Eu tenho muitas ideias pro país. Você vai mudar a nação, é isso? Eu vou mudar a nação. Qual ia ser a sua primeira lei? Minha primeira lei ia ser a lei anti-spoilers. Primeira lei. Saúde, foda-se. Não, primeiro spoiler. Se o nego morrer lá no corredor do hospital, entendeu? A lei do spoiler, ela é a favor da saúde, porque todo mundo... Nossa, as pessoas ficam tão putas quando leem um spoiler, assim, tipo... Você entra lá no Twitter, tipo, porra, comecei a assistir Downton Abbey, cara, e, pô, tava curtindo lá, puta novelão de época, foda. E aí, tava assistindo, curtindo pra caralho e tal, mas eu tô na segunda temporada, entendeu? Então, acho que nem saiu a terceira em DVD ainda. Acho que não. Tô na segunda temporada lá, feliz, assistindo as coisas. E aí, eu nem sabia que a quarta começou domingo passado. Entrei no meu Twitter lá, como faço o tempo inteiro, pra olhar as pautas, o caralho. E tinha um Twitter da porra da própria emissora, sei lá, alguma coisa assim. Falando, fãs desconsolados pela morte de blá blá blá. Eu vá tomar no cu, entendeu? No cu. No cu. No cu? É. Porra, que filha da puta. Quer dizer que agora todo mundo tem que ter o timing do outro? Você tem que ter o timing do outro. Então a minha primeira lei seria estabelecer limites claros pro spoiler. Pra spoiler. Então, tipo, beleza, também não vai ficar atrasado, né? Você tá um ano atrasado, certo? Já. Eu tô um ano atrasado. Então você teria que colocar... Primeiro, não atestarás um fato... Não é a Bíblia isso. Caralho, dá pra fazer... Não precisa falar assim, não atestarás. Não, mas tem que ser grave assim, tem que ser solene. Grave, pô, lei é grave. Lei tem sempre tom solene. Artigo primeiro. Leis têm tom solene. Moisés era um puta legislador. Moisés. E aí você pega e faz um negócio assim. Caralho, tem tanto jeito de você fazer esse tweet sem tacar lá na cara o que que é, entendeu? Exato, você tem, dá pra preservar. Fãs inconsolados com... Morte de personagem. Morte de personagem. Fãs inconsolados com acontecimento dramático. Tá bom? Desabafou? Então, tá ótimo, tá eleito. Então tá bom. Mais um e-mail. Dani, te adoro muito, sou o Mandracão de Manaus. Mandracão? Mandracão de Manaus. Mandracão. Mandracão. Adoro o site, blá blá. Pergunta. Esconde. Ele faz mágicas? Não sei, eu sei que eu gostei. Mandracão. É o sonho da minha vida, né? Você sabe. Fazer mágica? Ser mágico. Eu queria ser mágico e rapper. Rapper? Rapper. Sua cara. Você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não, mas eu queria ter um cartão, assim. Justamente que eu queria ter um cartão de visita. Assim, olha, tudo bem? Quem é você? Oh, tudo bom? Meu nome é Érico Borgo. Aqui é meu cartão. Mágico e rapper. Ou rapper e mágico, tanto faz. Pode ser moda um dia, né? E porque aí antes foi DJ, ator, atriz... Agora é cartomante vlogger, porque tem um cara do BBB que ele é cartomante vlogger ao mesmo tempo. Thiago tava assistindo outro dia. Eu assisti um blog dele que ele fala sobre vários tipos de buceta. É, eu acho que não tem a ver com cartomante, então. Não tem, ele não fala nada sobre Existe as cartas. Existe algum tipo de adivinhação que olhe... Porque, assim, vamos lá. O tipo as de buceta, olham eu vou olhar as palmas. Buceta, as pessoas olham borra a palma, do café. Olham a borra do café, né? E agora a palma. A palma tem o quê? Tem três linhas, velho. Tem três linhas e uns rabiscos, sabe? Mas pra quem sabe ler o futuro, três linhas é o suficiente. Então, quantas linhas? Aí você me. Aí, ó, em termos de arquitetura. É, arquitetura. E de complexidade corporal, de veias, de complexidade, né? Complexidade, de engenharia do corpo. Em termos de engenharia do corpo. De que nervura, que é mais complexo? Né? Uma vagina ou uma palma? Entendeu? É isso que eu tô. Entendi o que você então quis dizer. Deve ter um. Pode ter a vaginomancia. Com certeza. A vaginomancia, o cara olha lá, ele. Puta, aqui o seu futuro é nebuloso, porque eu tô vendo aqui. Sacou? Saquei. O saco também é uma coisa também, que... Também, o saco também. Saco também. Nossa, muitas linhas. Muitas sacromancia. Sacromancia. Sacromancia tem, pode revelar muitas Não, coisas. É a escrotomancia. Escrotomancia. A escrotomancia também tem, porra, tem um monte de rebarba, de reentrância, de coisa pra você ler ali. Tá bom, chega. O Mandracão pergunta o seguinte, se vocês tivesse a oportunidade de dar um Oscar Universal de melhor filme e um Oscar Universal de pior filme para qualquer filme de todos os tempos. Para qual vocês dariam e por quê? Melhor filme para todo sempre, Círculo de Fogo. É o filme, você acha que é o filme da sua vida hoje em dia, assim? Não, eu queria que fosse, né? Vida. Se eu tivesse 15 anos, seria o filme da minha Caralho, vida. Caralho, eu também acho, viu, Hester? Se eu tivesse 15 anos, tivesse assistido Círculo de Fogo, puta que pariu, na época certa. Aquele filme que você assiste na época certa. Na época certa, queria tanto que ele tivesse IMAX. Saído, se ele tivesse saído, eu fico imaginando, se ele tivesse saído quando eu tinha 15 anos, isso era em 90. Pô, 90 assistir esse filme, puta que pariu, velho. Minha cabeça explodiu demais. Imagina se tivesse IMAX naquela época, cara. É, mas na verdade tem muito filme ruim que a gente assiste e apaga da memória, assim. Mas tem filme que te assombra, tipo... A Paixão de Cristo, é um filme que, nossa, eu lembro assim, passo nervoso só de lembrar. Cara, odeio esse livro, esse filme. Livro, a Bíblia. Eu odeio. Foi baseado numa história real, né? É o que dizem. Livro, é o que dizem. Eu assisti, tem um filme que me deixou com muita raiva, que eu lembro, que eu tenho até ânsia quando eu lembro, é Transformers 3. Teve ânsia? Não, o 2, é o 2. O pior é o 2. Mas o 2 é ruim, mas é divertido. Qual é o das bolas de metal? É o 2. Então é o 2. É o 2. Mas eu é divertido, pelo menos. O 3 não. O 3 é interminável. Tem 6 horas esse filme. Eu nem lembro de assistir o 3, pra você ter ideia. O 2 é horroroso. Mas tem um filme que é um dos, talvez, dos meus filmes preferidos, que eu assisti muito novo, apesar de não ter assistido no lançamento, que é ET. Eu assisti muito novo. Coloco esse na minha lista dos piores. Eu acho o filme mais... Você gosta de ET? Eu chorei odeio. Tanto no ET. Eu era odeio criança, aquele eu sapo. Chorei. Odeio. O Érico tem medo do ET. Eu odeio aquele sapo. Cara, mais recentemente, nos últimos anos, eu tava lendo sobre... a carreira do Spielberg, e o cara, ele tinha um filme chamado Night Skies, que ele queria fazer. Uhum. Ia ser um terror de uma família presa dentro de casa, com alienígenas em volta. Meio o que o Shyamalan fez em Sinais, depois. Uhum. E aí, o Spielberg contratou o Rick Baker, que é um puta gênio dos efeitos especiais, pra desenvolver os ETs ameaçadores horrorosos. Aí, ele mudou de ideia, cara. Sim. No meio do bagulho, ele falou assim, não, puta merda, eu acho que eu quero fazer um filme pra... filme infantil. E aí, ele chegou pro Rick Baker e falou, muda tudo. Pega esse desenho que você fez e transforma em bonzinho. O cara falou, vai nem fudendo, velho, tem que fazer tudo de novo. Daí você tem que me pagar de novo. Ele falou, não vou pagar de novo. Ele falou, então não vou fazer. Daí ele não pagou o Rick Baker. Olha o Spielberg, malandro, né? Malandro. Não pagou e contratou o Carlo Rambaldi. E até hoje o Rick Baker fala que ele olha pro ET e ele vê várias coisas dos desenhos que ele fez. Então o Spielberg deu um gato ali, fez o filme pra criança, afundou sua carreira, na minha opinião. Mas não é um filme pra criança. Não é um filme de criança. É um filme de criança, mas naquela época as crianças eram mais fortes, elas aguentavam melhor. Exato. Não, mas eu não acho um filme de criança, gente. Tipo... Não, então é um filme que fala com todo mundo. Pô, e mesmo assim, ele acabou fazendo depois um filme de ET, que são os ETs aterrorizantes, que é o... Ninguém gosta do Guerra dos Mundos, mas eu gosto, acho um puta filme. Mas... Então, Michael Jackson, essa época, quando ele começou a fazer o filme de... Michael Jackson ia ser um dos ETs, inclusive. Todos os projetos de cinema do Michael Jackson que não deram certo, deveriam ter dado certo, porque iam ser incríveis. Ele ia fazer... Ele gravou, na verdade. Ele queria ser super-herói. Ele gravou uma música. Quando ele decidiu fazer um filme de criança, que ia ser uma história infantil, ele chamou o Michael Jackson para o Michael Jackson fazer a trilha sonora. Ele gravou a música, mas a música nunca entrou. Aí, no relançamento, entrou a música Someone in the Dark. Que aí ele entrou nos créditos da edição de 25, 30 anos do filme, não lembro agora. Do ET? Do ET, Deus. Exato. O Michael Jackson queria ser o Homem-Aranha no cinema, teria sido incrível. Peter Pan. Ele queria ser o Capitão Neon, que era um lance meio de pirata, assim, de espaço, ia ser foda também. O Michael Jackson, pô... Michael Jackson. O Michael Jackson... Ele morreu cedo, coitado. Ele poderia ter feito tanta coisa. Ele morreu muito cedo, né? Tinha uma carreira longa pela frente. Eu nem sei se ele cheirava, não dá nem fazer piada com isso. Coisa pra ele fazer. Só tomava aqueles remédios depressivos. Omelete Nights. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Luiz Xavier, que disse que eu contei aqui no Omelete Nights que eu gosto de punhos, pulsos, etc. E ele mandou uma foto do... Puta, dos punhos dele. Ai, meu Deus. Ele mandou aqui, já que a Dani gosta tanto de punhos, manda os meus para ela ver se servem para admiração. Não tô conseguindo ler porque eu tô meio bêbada. Mas é isso, Luiz. Você muito obrigada. Você gostou do punho? É um punho normal. Não, o punho do Luiz é um punho normal, é um punho ok. Não é um... Puta, aí, em Luiz, fotografia não dá para ver também, né? Porque pode ser aquele punho que você parece... Parece que é grande, mas parece não é grande. Parece que é grande, parece que é pequeno. Porque o legal do punho é o movimento, pra você ver se a veia dá uma saltada então, aqui do lado. Mandem vídeos do punho. Fica fazendo assim com a mão pra ver se a veia salta. Pra eu dar uma olhadinha por aí. E ele fez um negócio que eu não entendi, mas é melhor não ler isso aqui. Vamos para os e-mails sentimentais, agora que é a parte mais legal do programa. Pelo menos pra mim, que não sou nerd, não entendo nada do que vocês falam. meletnights@melete.com.br. E-mail do Jack. Jack. Chorei muito com esse e-mail, eu vou ler pra vocês. Just Jack. Jack tem 46 anos e quer ser definido como um old school nerd. Ok. 46 você pode. 46. Fácil. Ele manda o seguinte texto. Recentemente saí de um relacionamento muito longo e como eu estava na fossa total, resolvi procurar uma puta. Fui a uma casa de massagem e encontrei uma menina linda e o sexo foi incrível. Bem, até aí vocês vão dizer que é coisa de tiozão apaixonado por mina novinha. Mas aí é que vem a parte interessante. Conversa vai, conversa vem. Diz que a menina chegou pra ele e falou assim, cara, você tem cara de nerd. E aí eles começaram a conversar muito sobre coisas nerds. Ele percebeu que a puta era muito nerd. Cara, que foda. Que legal. Pois é. Foda, mundo perfeito. E aí ele pensou, mais bonita que eu já ouvi. Meu Deus, achei uma mina gostosa, simpática e hiper nerd. E que fode bem. E que fode bem. Fode bem. Dinheiro, né? Exatamente. Não, só tem um porenzinho. Então. Tem que ter a cabeça bem no lugar. Posso continuar aí mesmo? Pode, não, que já estou respondendo. Dá a sua opinião. É óbvio que ele está cheio de vontades de voltar, mas tem receio de se encantar. Querido, você já está encantado. Não se engane. Se eu mandar um e-mail para cá, você já se apaixonou por ela. Bem, ela é uma profissional e eu tenho medo de dar uma de tio bobão. Já está dando, Jack, mas tudo bem. O que vocês acham? Acho que somente vocês podem me dar uma opinião coerente sobre essa situação inusitada. Ele volta pra puta, pra ficar com a puta, tentar alguma coisa com a puta, não volta, desencana da puta. O que, que ele faz? É, ela é por ser uma garota de programa, ele não tem que tentar. Ele pode ir lá e fazer amorzinho do gostoso dele com a puta o quanto ele quiser, pagando, entendeu? O que ele acho que pode ser um problema pra ele fica essa ideia, essa ilusão, que é uma coisa muito recorrente na literatura e na cultura popular, que é, pô, vou tirar essa puta da zona, entendeu? Sim. Que é o cara querer se reafirmar como homem e falar, ó, eu sou o homem da vida dela, eu vou tirar ela dessa vida. Sim. Tipo, o cara nem considera que ela gosta dessa vida, entendeu? Exato. Quem nunca se apaixonou por uma puta, né? Vamos combinar? Um beijo pra Micaela. Linda. Mas isso é outra história. O Jack, eu acho o seguinte, você tá afim, meu, vai lá, mas tenta não se envolver tanto, porque às vezes ela tá sendo super legal com você porque ela quer um cliente fixo, porque ela ganha dinheiro com isso, né, amor? Fazer o quê? Ah, eu acredito no amor, tá? Acredita? Você acredita no amor, Érico Bruno? Eu acredito. Você acredita no amor? Que ela pode ter gostado dos nerds. Pode ter gostado, só que ela faz por dinheiro. E aí é que tá. Ou ele chama ela pra sair e... Mas escuta, já que eles são dois nerds, eles têm tanta... Seu amor e seu business, eles têm tantas afinidades assim, eles podem sair pra jogar RPG juntos, entendeu? Eles podem ir no cinema juntos, sem compromisso, assim. E aí ele pode falar isso pra ela e testar, ver o que ela tá indo. É, chama ela pra sair, vai que ela... Mas é que tá, o cara chama ela pra sair, gosta dela, ele vai passar por cima do preconceito e namorar uma puta? E aí? Bom, aí é problema dele. Aí é outra coisa, já não sei. Às vezes compensa muito mais você namorar uma puta, né? Ou então bancar uma puta. Porque às tem muito casal que tá aí... Vai sair mais barato. Sai mais barato, gente, do que você casa, a mulher não quer dar pra você, entendeu? Ai, tô com dor de cabeça hoje. Porque mulher tem dessa. Bom, me perguntaram outro dia se prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Como é que os caras pagavam as putas na antiguidade? Com areia, não sei. Sal e areia. Sal e areia. Ué, mas sempre rolou troca, né? Não tinha uma moeda oficial, mas pô, você pagava com carneiros, você pagava com sacos de arroz. Se você pagava com carneiro, você era um pastor. Você tinha uma profissão, entendeu? Não, mas as pessoas trocavam coisas que tinham um valor, entendeu? Se você paga... Você só tinha um carneiro, você não era um pastor. Você está lá na Judéia, você está lá no Egito Antigo. Na Judéia, boa. Na Judéia. Você usufrui de uma puta da Judéia, toda cabeluda lá, uma puta suja, que ninguém tomava banho nessa época. Enfim, você paga tipo com... Tipo a Saraguina do tipo a Saraguina, exato. Saraguina! E aí você paga com uma saca de trigo. Mas entendeu? Aí como que você tem essa saca de trigo? Você roubou! Porque você é um ladrão, planta. Ladrão é profissão. Você planta, entendeu? Você planta, você então tem uma saca. Então, a questão é... Da onde você tira o dinheiro pra pagar a puta? É a isso. A puta, a prostituição não é a profissão mais antiga. Tem que ter alguma antes pro cara ter dinheiro pra pagar a puta. A puta só surgiu porque... Sacou? Essa é a questão. Mas ela não pode prostituir o corpo simplesmente pra ter favores, por exemplo? Troca de favores. Eu acho que isso é... Eu acho que vem daí. Você usar o seu corpo pra conseguir alguma coisa, entendeu? Tipo o Homem das Cavernas. E não você, porque... Vamos lá pro Homem das Cavernas. Homem das Cavernas. Mas é porque eu acho que, nesse caso, a puta faria isso pra conseguir alguma coisa e não alguma moeda, entendeu? Algum tipo, objeto. O Homem das Cavernas. Tá no lá tempo a moça das passando. Cavernas, lá, o tempo do cetáceo. Você não tem, por exemplo, eu gosto nenhum que talento. Eu gosto que o Hessel ele ambienta a gente exatamente no período histórico. É. Cetáceo. O tempo do cetáceo. Você não tem, por exemplo, talento para acender fogo. Você não sabe fazer fogueira, como muita gente aqui que não sabe fazer fogo. Se você não sabe acender o fogo, você pode se prostituir e achar alguém que saiba. Uma coisa, você não sabe caçar, você quer comer. Você tá frio, aí a sua ponto, caverna, é... sei lá, foi destruída. E aí você precisa de um lugar pra dormir. Ah, você tipo vai... os Cavaleiros do Zodíaco. Omelete Nights. omeletenights@omelete.com.br. Um e-mail que eu tenho que ler aqui. De um fofo, o Osmar Vitor. Daniel, eu estava ouvindo o início do Omelete Nights 11, que eu não sei que número nós estamos. A gente não tá contando. A gente não conta. Não contamos, mas enfim. E vi você comentando que não mudou muita coisa na sua vida depois do Omelete Nights. Ah, foi o último do ano que eu falei isso, que eu brinquei. Ok. Tive que dar um pause na hora para escrever esse e-mail para você. Honestamente, eu quase nunca acompanhei o Omelete. Só via o site de vez em quando. Até que vi, por acaso, o podcast do canal e foi uma das coisas mais incríveis que já me aconteceram. Olha, que bonitinho. Olha só, que bom. Ouço os podcasts quase todos os dias. Eu acho que ele fica ouvindo, tipo, um de novo, aí o dois, a semana inteira. Acho que é isso que ele quis dizer. Tenho que confessar que não sou tão fã, assim, das notícias diárias. Sou fã mesmo do Omelete Nights. Passo a semana inteira esperando sair um novo. Preciso dizer que te acompanho desde o terceiro Omelete Nights e me identifiquei com você na hora, pois vi que você, assim como eu... Apesar de gostar um pouco desse mundo nerd, não é tão radical como os seus colegas, que eu não vou citar nomes. Mas é meio óbvio que são vocês. Tem muita gente, né? Não consegui não pesquisar mais sobre você na internet e acabei te admirando mais ainda, pois você é uma mulher maravilhosa. Espero que vocês continuem com esse projeto bacana do Omelete. Não, parece isso, mas não é. Eu vou te explicar por quê. Tem uma revelação bombástica no final. Onde tá? Para com esse barulho! Espero que vocês continuem com esse projeto bacana do Omelete Nights, pois tenho certeza de que eu não sou o único que se sente bem só de ouvir a sua voz. PS, acabei de perceber que isso tá parecendo uma declaração de amor. Oh, mas jura? Calma, eu sou gay! Não estou dizendo isso só pra te levar pra cama. Risos, beijos. Um beijo, Osmar Vitor, meu amigo gay, meu mais novo amigo gay. Nerd, não tão nerd assim. Muito bem, o Omelete Nights é muito prático, é ótimo pra muitas pessoas. Tem um cara que tava aí no final do ano no congestionamento, ele falou que escutou todos os podcasts enquanto ele tava parado na estrada. Sério? Foi. E teve um cara que viaja sempre, que ele é de não sei aonde. Ele é... Não tá aqui. E ele falou que as viagens que ele faz de trampo, ele vai ouvindo o Omelete Nights pra poder se distrair. Então, um beijo pra vocês também, meus queridos. Que tá vendo só? Você ficou fazendo achando que... Era gay, tá vendo? Para, Romares. Era gay. Olha como vocês fazem pré-julgamentos. Mas é, você pode... Talvez você seja uma mulher tão incrível, mas tão incrível que você que vai você ser transcende a primeira gêneros a conseguir converter um gay, porque não tem volta, né? Não existe esse é tipo gay. A cova de Sarlacc, velho. Você cai lá, Sarlacc, ó, vai mas te Mas é porque digerir. É muito bom, né, Érico? É, imagino que seja, né? Porque não existe esse gay. O negócio não é, tem como. Na cova de Sarlacc, você cai, você fica 1000 anos sendo digerido. Você nem morre, você fica 1000 anos sendo digerido. Saco, hein? É, não tem volta da cova de Sarlacc. É. E aí, né, então a homossexualidade é a cova de Sarlacc da sociedade moderna. Tanto que aí que foi inventado o grito Willem, né? Na cova de Sarlacc, ou era anterior? É muito anterior. Eu acho que é muito anterior. É. O grito Willem é de 40, 30 e pouco. Mas se você caísse numa cova de Sarlacc, com certeza ia soltar um grito Willem. Que... Bom, não sei o que vocês estão falando. Próximo e-mail. Nerdices, né? Omelete. Ó, os próximos e-mails são muito, muito importantes aqui pro Omelete Nights, que são continuações das histórias que nós já lemos aqui dos nossos caros ouvintes. É a mitologia. É a mitologia. E a gente tem que dar satisfação pros ouvintes que ficam curiosos também, eles querem saber o que aconteceu com aquele casal. O que aconteceu com aquela pessoa, com aquela menina. Vamos dar satisfação. Parece a Rádio Globo, né? É, caralho, muito. Achei foda isso. O que aconteceu? Me senti num programa de verdade agora. Você manda muito bem. Você é muito profissional, Dani, cara. Muito obrigado. Parece que esse programa de rádio, né, que o cara fala diretamente com o ouvinte que tá empregado, que tá passando a roupa, assim. Você, ouvinte, que está passando a roupa. Mas é a minha função, né? Eu vivo disso, inclusive. Eu vivo disso. Mas, enfim, o e-mail da Carol Tavares. Eu vou ler o e-mail dela pra Rádio vocês. Rádio Globo. Há alguns dias mandei um e-mail questionando sobre o que fazer com o meu namorado cismado em meter pintura corporal na nossa vida íntima. Vocês me ajudaram, deram conselhos, eu fiz o que disseram e deu certo. Carol, a gente não lembra o conselho que a gente deu, tá? Mas estamos felizes que tenha dado tudo certo. Ela continua aqui. E voltei a ter um namoro bom e pacato. Porém, meu namorado ouviu o programa. Ah, esse é o grande problema da sociedade moderna. Ele me ligou e fez um baita drama, dizendo que eu não devia nos expor assim e que, por sorte, nenhum colega dele escutou o podcast e blá, blá, blá. Mas a gente falou o nome. A gente não fala o nome de ninguém. Deixa de ser chorão. Mas o cara serviu a carapuça e... Mesmo porque, como se existisse uma Carol Tavares no mundo inteiro, né? Porra. Não, o cara sabe que é com ele, mas os amigos não vão saber. Pois é, não tem muita... Não tipo, tem como, a não ser que ele tenha contado pra todos os amigos que ele curte uma pintura corporal. Mas o lance é o cara saber, ele se identificar e se sentir traído porque a mina foi discutir com a gente, que não tem nada a ver com o assunto, em vez de discutir com o cara. Mas é o melhor jeito de discutir qualquer coisa da sua vida. Exatamente. Conosco, não com a pessoa que você tá junto. A gente resolve, né? E ela continua aqui. O namorado falou que estava tudo terminado e ressaltou que ela foi muito sensacionalista. Recomendou que ela fosse em busca de um reality show ou que tentasse ter um orgasmo com o Thiago Romariz. Eu não entendi por que colocaram o Thiago no meio. Eu não entendi. Mas tudo bem, né? Vamos seguir o barco. Ela continua. Confesso que na hora fiquei com raiva dele e disse algumas baboseiras, porém agora começo a me arrepender. Me pergunto se foi muito egoísta ao escrever, porém depois discordo, é isso mesmo. Ela pensou, mas depois ela discordou dela mesma, enquanto pessoa. Porém, discordo, pois eu realmente via aquele lance como um problema e queria consertar meu namoro. O pior de tudo é que eu ainda gosto dele para caralho. Por isso, decidi recorrer a vocês, mais uma vez, e ele admira o Érico Borgo. Então você vai ser o cara que vai convencer ele. Para que digam que eu amo muito e peço desculpas caso isso tenha feito de fato ou magoado de fato. Dani, adicione alguns melodramas românticos para fortalecer o pedido e tal. Um beijo. Já fiz várias coisas aqui, Carol. Ó, é o seguinte, o nome do menino eu não vou dizer. Ah, eu pensei que melodrama dramático, alguma coisa assim ia ser... Melodramas dramáticos. Você viu o que ela colocou? Pois é, eu pensei que ia ser, sei lá, uma música do Amado Batista, alguma coisa assim. Olha, eu acho que você, mocinho, ex-namorado de Carol, não era pra ficar assim, não é pra tanto. Exagerou, Se ela recorreu a alguém pra pedir uma ajuda, é porque ela queria salvar, porque ela gosta de você, não queria te magoar. Entendeu? Acho que você foi muito radical na sua atitude. Entendo a sua postura de ter achado que foi invadido, vamos assim dizer. Não é verdade? Exposto, né? Mas ao mesmo tempo... É difícil. Mas ao mesmo tempo, você deveria ter pensado mais um pouco e visto que, bom, realmente, esse sentimento existiu. Porém, ela quis ajudar, ela quis salvar, ela quis resolver o problema sem me magoar. Então, enfim, eu acho que você tem que voltar com a Carol, entendeu? Ele tem que falar pra ela assim, é isso, Carol, ninguém dizer. Pinta como eu pinto. É porque é a pintura corporal, entendeu? É. E ele vai explicar a piada. Você, o que porra é essa? A gente tá no Big Bang Theory aqui? Quem é o Bazinga? Ai, Bazinga. Bazinga. Ah, Omelete Nights. Mas vamos logo aí pra mensagem da Naná. Eu quero saber o que tá acontecendo com a Naná. Então, gente, pobre vamos então Naná. Fechar esse ciclo de Naná e seus amantes. É o seguinte, no Omelete Nights passado, ou retrasado. Nossa, uns 5 Omelete Nights que a gente fala. É, sei lá, no primeiro, não sei. Naná deve ser um fogo na cama, um vulcão. Naná é terrível, Naná. Naná, é vocês, se você, eu vou fazer uma breve introdução aqui. A mina que queria pagar uma puta pro namorado e ele não quis. É, e aí eles acabaram ele ficou por causa disso. Chateado, e aí ele terminou com ela. Anos se passaram. Imagina se fosse a puta nerd do outro. Nossa do outro. Senhora. É, então, do Jack, de 46 anos. Jack, de 46. E Naná mandou e-mail dizendo assim, será que eu tô errada? Será que eu fiz errado? A gente, não, Naná, você fez o que você tinha vontade, tá certíssima. Você é o cara que não soube entender. E realmente, aí o cara, o tal do Ronaldo, mandou um e-mail pra gente dizendo, não, eu me arrependo de ter feito tudo que eu fiz, hoje que eu tô mais velha eu entendo, eu gosto muito de Naná. Mandou uma carta se declarando, uma carta muito emocionada. A gente chorou aqui, fiquei um mês pensando em vocês, e etc. E aí... E a gente leu essa carta aqui em resposta, então, à carta de Naná. Ficamos na torcida para que Naná e Roberto Ronaldo... Ronaldo voltassem a namorar, que é isso que a gente queria. Porém, Naná, via Twitter, disse que não volta. E Ronaldo mandou um e-mail. Pós a gente ler, ter lido a carta dele aqui. Ele diz o seguinte. Queria agradecer pelas palavras e pela torcida para unir Naná e eu. Não escrevi com essa intenção mesmo, mas ainda assim fiquei comovido que vocês tenham achado que valia a pena o esforço. Me contento em ser um amigo, se assim pudermos continuar a ser parte da vida um do outro. Mesmo à distância, somos próximos. Respondendo à pergunta do Borgo, eu moro em São Petersburgo e nada tiraria a Naná de São Paulo pelos próximos 4 anos. Puta, longe, hein? Ela só tem olhos para o doutorado. Sei que ela riu muito, principalmente quando chegou para dar aula e os alunos tinham feito uma faixa escrito Desgrampeai. Caralho, que incrível! Que incrível. Porque o Érico pediu para ela desgrampear essa página essa da vida página. Dela e voltar para o Ronaldo. Por isso que ele está dizendo isso. Ganhei a faixa de presente. E segundo ela disse, nem com o Marcelo Hessel falando eu teria chance. Eu devia ficar com ciúmes de você, Hessel, já que ela não perde uma crítica sua no Omelete. Olha e isso. Até desiste de ver um filme se você diz que é ruim. São poucos os intelectuais que ela curte a esse ponto. Um maravilhoso 2014 para todos vocês, cheio de realizações e muito sucesso. Um grande beijo para Dani e um grande abraço para cada um dos rapazes. Este é Ronaldo, um homem de verdade, educado. Parabéns, Ronaldo. Entendeu? Educado, fino. Olha, um 2014 maravilhoso pra você, viu, Ronaldo? Com muito dinheiro, muita saúde, muito sucesso, muita mulher, tá? Já que a Naná não vai te dar demais. Enfim, é isso aí. Não vai dar, né, gente? Naná fechou a fábrica. Agora, para minha surpresa... Para um minha monte surpresa, de ex-namorado da Naná mandando mensagem. Mandou um e-mail, um ex-namorado de Naná, que não é o Ronaldo, nem Roberto, nem Rogério. É o... Não deu nome. Serginho. Tá aqui, Serginho. Serginho. Serginho não dá. Ele mandou Serginho o seguinte, não tem a retórica... Serginho, beleza. Serginho não rola. Naná frenético. Não tem a retórica do Ronaldo, mas já que ele tem torcida, também queria pedir uma. Caralho. Sou um ex mais recente de Naná. Cara, essa Naná tem a buceta Caralho. De ouro, né? Puta que pariu, meu. Ela é foda. Naná é abençoada por Deus. Ela é foda. Golden Pussy, como diz um amigo meu. Serginho, é o seguinte, não vou torcer por você. Tá? Porque eu achei que você pegou a carona no e-mail do Ronaldo. Você tinha que ser um pouco mais original. Eu acho isso. É, mas ele chama Serginho, né? Apelido de malandro, assim, cara metido a malandro, Serginho. Serginho. Eu acho o seguinte, você que já comeu a Naná, para de mandar e-mail pra cá. Você imagina ela chegando na sala de aula e tem uma faixa golden. Ela tá uma pós. Ela vai ficar feliz. Ela vai ser uma doutora golden pussy. Ela vai ficar feliz, porque o quê? O ego dela vai ficar bom. Ela vai ganhar vários pretendentes agora. Porque todo mundo vai querer saber o segredo de Naná. Por que que Naná fica no imaginário dos homens? Hein? O segredo de Naná. Por que que parece um livro do Dan Brown. Naná? Nossa, ninguém esquece. Uma vez que você experimenta, você nunca tira da cabeça. Se eu fosse solteiro, eu vou mandar uma DM pra Naná. Qual é o diferencial de Naná? Você tomou aí hoje. Queria agradecer o Beercast. Ó, vou aproveitar esse momento. Aproveita. Queria agradecer a galera do Beercast, que mandou duas cervejas artesanais Sim. pro Omelete Nights hoje. E aparentemente, olha, elas funcionam como nada aqui. Porque a Dani Taranha tomou dois copos. Nossa, tá atacada. Tá, olha, velho. Tá que calorão aí, ó. Tá não, com tá cara quente. Você tá com. Tá toda meio avermelhada, tá seminua, veio seminua não, hoje. Não, não tô seminua. Agora não, vamos falar disso. Você tá cuidando muito da minha vida, Érico. Vamos lá. Você tá cuidando muito da minha vida. Eu adoro. Você a sua repara vida. Com quem eu saio, a roupa que eu visto. Mas como não reparar? Mas não é só a sua vida, é o Érico cuida bem de todo mundo. Você entendeu? Me fala uma coisa. Como... Você quer pagar meu cartão de crédito? Se você pagar minhas contas, você fala o que você quiser. Você toma conta da minha vida o que você quiser, entendeu? Como você quer que eu não preste atenção com quem você tá saindo? Não, isso aí é outra coisa. Eu tô falando o seguinte, tô falando da roupa. Tá calor, tá 40 graus lá fora. Você quer que eu venha o quê? De burca trabalhar? Não, eu acho que... Eu venho de burca. Burca é ótimo, tá? Porque ele retém o suor, você não vai perder líquidos. É por isso que no deserto eles andam com aquela roupa até a cabeça. Verdade, assim. O deserto... Você não assistiu Lawrence da Arábia, não? Não. Então, rest my case. Maior bichona. Tá maior bichona. Calor. Tá calor. Você está de bermuda. Mas a minha bermuda é decente. É lógico, se você coloca um micro-shot, vai ficar ridículo, por né? E se eu colocar um micro-shot de paetê? Você quer meu shot? Você quer experimentar meu Como shot? Como chama isso aí? É paetê. Paetê. Lantejoulo é paetê. Qual a diferença entre lantejoulo e paetê? Que tudo juntinho é paetê, separado é lantejoulo. Não sei, tô chutando. É certo? Não, eu não sei qual que é a Nossa, diferença. Eu acho paetê que isso é convincente. Isso. É, vale. Convincente, eu acredito Caralho, nisso. Eu comprei também na hora. Total, nossa, pra muito. Mim você convenceu, é? Tranquilo. Ah, então beleza. Então paetê faz é o conta coletivo que... de lantejoulo. É o coletivo Sim. de lantejoulo. Não sei como não cai no colégio isso. No Enem. Pois é, né? Tem que cair no Enem. Abelha, enxame, lantejoula. Paetê. Vamos trocar. Eu uso a sua bermuda e você usa meu shot de paetê. Só se for agora. Vamos lá. Tira uma foto. E aí tira uma foto. Tá bom. Vai ficar ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Então é esse, Omelette Nights. Muito obrigada a todos. Um beijo. Nós vamos trocar de roupa ali com o Érico. A gente volta semana que vem. Para ver o resultado dessa palhaçada, acesse omelete.com.br/omelete-nights. Omelette Nights. Hasta la vista, baby.